irmão. Fiz esse rap pra te dar uma ideia. De irmão pra irmão, de rocha parada é séria. O vício no início te dá a satisfação, mas a longo prazo vai te dar preocupação. O corpo é igual um trem, ele também descarrilha. Pense quem gosta de ti, pensa na tua família, que vão se preocupar e pensar em você. Se por causa do cigarro tu vim adoecer, Deus te deu um milagre, um corpo pra te cuidar, viver. E o prejuízo tu pode evitar. Te encontro, pergunto se tá tudo firmeza, mas vejo tu fumando, mano, bate uma tristeza. Te considero humano, tu é meu irmão, e fico triste pois vejo o início da destruição do teu pulmão, do teu coração, do teu sorriso. E vou me sentir covarde, mano, se ficar omisso. Então, o conselho é obrigatório, quero te ver bem, não com problema respiratório. Não é da minha conta, mas quero te ver feliz. A vida é tu, irmão, mano, esse rap eu fiz apenas pra te aconselhar. A saúde é a bênção que o vício pode tirar. Mano, na humildade, vi o tio de idade, com os 70 anos passando dificuldade, tosse, falta de ar, péssima aparência, diagnóstico, enfisema. Dizia tá arrependido, se olhava no espelho, quanto tempo perdido. Quanto mais tu consome, mais tu te compromete, tá novo ainda, as sequelas depois aparecem. Teu futuro embaça, tua juventude, teu vigor vão-se embora com a fumaça. Irmão, só tenho um pedido a fazer, não sofre, não faz quem te ama sofrer. Cada cigarro corta um dia do calendário, isso é suicídio involuntário. A gente escolhe se vai pro abismo, cuidar ou não da vida, do nosso organismo. A escolha é tua, mano, devo respeitar, mas vou ficar muito feliz se tu para de fumar. Gosto de ti, a preocupação não é à toa. Esse é o conselho, se tu não gostou, me perdoa. Ver o sorriso de um amigo é motivo pra sorrir também. Me perdoa se eu fui grosseiro, mas quero teu bem. Não quero julgar, não sou juiz, sou teu irmão, só quero te ver bem, com saúde e feliz.